Cyber DJ Michael. Cyber DJ Michael. DJ Rafael. Teletubbies. The best production. DJ Patrick. DJ Michael, Cyber DJ Michael. Essa canção pensando em ti, tão simples, tão fácil, mas é especial. São poucas palavras, mas vem do coração. Momentos contigo selaram nosso amor. Sonhar é bom, viver melhor, mas ter você pra mim é tudo. Sonhar é bom, viver melhor, mas ter você pra mim. Não precisa entender, é só deixar rolar. Acontecer, você é minha fonte de amor que não vai secar. É tudo diferente com você, é algo que não dá pra descrever. Os olhos vão brilhando assim. Você, quando as coisas têm que acontecer, elas simplesmente acontecem, né? E a gente tem que entender. Não sabe o que fazer. Apoio o desespero, não te deixe. Vamos pra cima, Patrick. Banda Puro Desejo. DJ Patrick. Ou isso que elas caem. Elas gostam mais de ice.

destino já não deixa. Meu destino já não deixa. Eu prefiro nem pensar. Eu prefiro Patrick, nem pensar. Patrick, vivo só nesse desejo. Vivo só nesse desejo. Algo tenho que explicar. Estás pensando em mim, DJ Patrick. Manda Portal do Melody, levando você a outra dimensão do sucesso. O sol nascendo a esse instante, lembra os momentos de nós dois. A distância me consome. A distância me consome. Quero encontrar uma razão. Foi como sempre. Estou pensando em ti. Meu destino já não deixa. Meu destino já não deixa. Eu prefiro nem pensar. Só nesse desejo. Vivo só nesse desejo. Algo tenho que explicar. Isso eu não esqueço. Nem a distância que há entre nós. E esses dias já não suporto te esperar. Fico imaginando que você não vê. Como foi pensar que não te quero mais? E essas maneiras têm que acabar. Estou pensando em ti. Estás pensando em mim. DJ Patrick, dando um show de apresentação. Clima quente, aquecendo o seu coração. DJ Patrick, Patrick, Patrick. Quem é você pra dizer que diz por aí? Vou te abraçar, vou te beijar. Seu coração está sofrendo por falta de amor. Ele conquistar o seu amor. Não vale mais chorar por ele, ele jamais te amou. Jamais te amou. O manda ver de Macapá. DJ Patrick, Patrick, Patrick. DJ que a galera dá valor. DJ Patrick. Pensei que fosse fácil, que nunca mais iria ver você, menina, maltratar meu coração. Eu estava enganado, nós estamos lado a lado, curtindo o tropical e o comando estelar. Eu estou angustiado de vê-la a meu lado, curtindo o tropical com outro no salão, dançando com emoção uma linda canção. Somos loucos.